amor de Jesus. Mas seu amor um dia achei, e agora ando em sua luz. Longe, bem só, distante do teu Salvador. Cristo quer dar perdão e paz e vida em seu doce amor. Longe, bem só, cruz, meu fardo depus, tudo me perdoa.